vou ensinar, meu filho. A coreografia do verão é o seguinte: bota a mão no joelho, empina o bumbum, abrindo e fechando a perna, bebê. Eita, eita, eita, eita, eita, eita. A onda do verão é o passinho da borboleta. Eita, eita, eita, eita, eita, eita. A onda do verão é o passinho da borboleta. É no passinho da borboleta, é no passinho da borboleta, é no passinho da borboleta. Abrindo e fechando o pé na bambeta. É no passinho da borboleta, é no passinho da borboleta, é no passinho da borboleta. Abrindo e fechando o pé na bambeta. Que dança gostosa, Nikito Pá, dançando lambada. Vem, Nikito Pá, vem dançar lambada. As novinhas dançando no bozinho babando, eu me segurando todo pra entrar. Que dança gostosa, que dança chiclete, que quando começa não quer mais parar. Eita, eita, eita, eita, eita, eita. A onda do verão é o passinho da borboleta. Eita, eita, eita, eita, eita, eita. A onda do verão é o passinho da borboleta. É no passinho da borboleta, é no passinho da borboleta, é no passinho da borboleta. Abrindo e fechando a perna bambeta. É no passinho, vem filha, é no passinho, é no passinho, vai! É no passinho da borboleta, abrindo e fechando o papel na bombeta. Vai, vai, vai. Ui, que delícia, mamãe. Pode arrochar, vai.